Dizer que iremos arrancar já no próximo dia 9, na próxima quarta-feira, com este projeto, até sobre o lema compostagem que eu faço. Por isso convidámos todas as instituições de ensino do Conselho para um workshop teórico ou prático. Logicamente que este projeto, até enquanto projeto piloto, não é mais do que um projeto de sensibilização ambiental, que visa a implementação de uma estratégia para a recolha de bioresíduos até 31 de dezembro. Este projeto pretende sensibilizar e incutir na comunidade, designadamente comunidade local, a importância e necessidade da separação dos resíduos orgânicos, assim como poder promover a sua recolha e posterior valorização. Hoje, cada vez mais, esta questão da separação dos resíduos, quer em termos de lixos orgânicos, quer em termos seletivos, é ela cada vez mais importante. Dá-vos conta que na fatura do município tem um custo de cerca de 900 mil euros, caminhamos para 1 milhão de euros.